Sustentare Podcast. Professor Segreto, qual é o objetivo do Design Sprint? O objetivo de um Design Sprint é resolver grandes desafios, né? Problemas complexos que a gente possa trazer um time multidisciplinar para o ambiente e conseguir, através dessas várias perspectivas sobre esse problema, de uma forma ágil, chegar a resultados consistentes. O Jake Knapp, que é o autor do livro, usa uma frase que eu acho muito interessante, dizendo que o Design Sprint é uma máquina do tempo, para que a gente possa, no quinto dia, aprender com o usuário real a partir do feedback que ele vai dar para a gente e fazer as iterações necessárias no produto, no serviço ou no processo que a gente estiver desenvolvendo dentro desse sprint. Para vocês entenderem rapidamente como funciona o Design Sprint, ele ocorre classicamente, como está no livro, em 5 dias, sendo o primeiro dia um dia de entendimento do problema, o segundo dia é um dia de esboçar soluções para aquele problema. No terceiro dia, então, a gente define qual é a melhor solução, agrupa as melhores soluções numa solução única, para no quarto dia fazer um protótipo, realizar um protótipo que tenha uma alta definição, o mais próximo possível da realidade, para que no quinto dia a gente traga 5 usuários que possam testar esse protótipo através de uma entrevista guiada e dar os feedbacks sobre os pontos que a gente quer aprender e melhorar, sobre as hipóteses que a gente tem dúvidas sobre esse produto, sobre esse serviço. Então, enfim, eu diria que você deve aplicar um Design Sprint ou um processo ágil de cocriação quando você tem um grande desafio na sua frente, seja para iniciar esse processo ou seja durante o desenvolvimento de um produto ou de um serviço onde o time e as equipes se depararam com algum problema que eles não conseguem evoluir. Então a gente pode fazer um sprint nesse momento também para integrar todo mundo, alinhar todo mundo, chegar numa solução e conseguir caminhar para frente. Que tipo de negócios pode utilizar esse processo? Eu diria que qualquer tipo de negócio pode se beneficiar de um processo ágil de cocriação ou de um design sprint. É isso que eu tenho feito aqui nos últimos tempos, nos últimos anos, adaptar essa metodologia para diferentes cenários e objetivos. Então já fiz sprints tanto para o mundo do branding, por exemplo, definição e posicionamento, identidade de marca. Já fiz muitos sprints para área de comunicação, seja para a parte de planejamento ou desenvolvimento mesmo de conteúdo. Já fiz muitos sprints como estão lá no livro do Jake Knapp, por exemplo, focados no desenvolvimento de produtos digitais. Já fiz sprints para modelagem de negócios, já fiz sprints para solução e criação de novos serviços. Enfim, eu acho que se a gente não encarar o que está ali no livro como uma regra, como uma receita de bolo que enrijece a gente, e sim a gente entender a mentalidade que está por trás daquela agenda e daquela escolha de dinâmicas e ferramentas que estão descritas no livro, a gente consegue adaptar ele para diversos cenários e objetivos, tendo uma entrega bastante tangível, bastante consistente no final dos processos. Como é feita a composição do time de colaboradores para o Design Sprint? Uma pessoa sozinha realizar um sprint, eu acho uma coisa difícil, não seria impossível. Você pode pegar ali o livro, por exemplo, e seguir aquela agenda de 5 dias, Mas eu acho que a gente não tira o melhor proveito possível do método, que é exatamente possibilitar o trabalho colaborativo, conseguir fazer com que essas diversas cabeças, esses diversos pontos de vista consigam se unir num mesmo objetivo e consigam chegar a soluções que sejam mais adequadas, com o menor tempo possível. Isso só é possível ter consistência nessa entrega final porque a gente tem esses vários pontos de vista. Eu acredito que o sucesso de um sprint ou de um processo de cocriação está diretamente ligado à qualidade do time e das pessoas que você vai trazer para dentro desse processo. Eu acho que a característica principal desse time é a multidisciplinaridade. A gente não quer 10 designers dentro da sala, a gente não quer 10 programadores, a gente não quer 10 gestores, a gente quer exatamente conseguir combinar todos esses pontos de vista, para que a gente não gere gargalo para o outro, para que as restrições, as necessidades de cada uma dessas áreas já seja contemplada durante o processo. Então, existe aí alguma forma da gente definir características básicas para esse time. Então eu diria que assim, o tomador de decisão é muito importante estar dentro do time. Não adianta todo o time ficar ali trabalhando 5 dias numa imersão muito intensa e chegar numa solução e depois a pessoa que toma a decisão olhar e falar: "Ah, não era isso." Então vai ser um tempo desperdiçado. E aí eu acredito que essa diversidade ela vai depender muito do objetivo que você tem. Se você está trabalhando com branding, você vai ter que montar um determinado time. Se você está trabalhando com serviço, você vai montar um outro time, né? Mas, enfim, sempre um time multidisciplinar, porque o que eu costumo dizer é que a gente não vive cerceado pelo título que está no nosso crachá ou, né, embaixo do nosso nome, no nosso cartão de visita, né? Todos nós temos uma visão múltipla, porque nós somos especialistas, profissionais em determinadas áreas, mas somos usuários de muitas outras. Então, o que eu vejo dentro dos processos é que, normalmente, a pessoa de marketing tem muito para falar de logística, a pessoa de logística tem muito para falar sobre TI, a pessoa de TI tem muito para falar sobre relacionamento com cliente e por aí vai. Então, né, quando o facilitador consegue gerar esse espírito de grupo, né, o deixe seus egos do lado de fora e todo mundo se sentir à vontade o bastante dentro desse espaço para conseguir colocar as suas ideias, exercer seu senso crítico na hora que o processo pede, confiar no fluxo, né, e se entregar nessa solução, eu acho que a gente consegue transformar um grupo de pessoas num time e a soma dessas pessoas é maior do que elas individualmente. Então, multidisciplinaridade, interdisciplinaridade são as palavras-chave na montagem de um time para um processo de cocriação e para um design sprint. Como o design sprint está sendo desenvolvido no Brasil? Eu tenho trabalhado aí no último ano e meio, eu devo ter realizado entre 30 e 40 processos desses. Tenho não só realizado os processos, mas observado muito o que acontece dentro dos processos, né, estudado muito todos os métodos, os conceitos, as ideias que estão, né, servindo como arcabouço para a gente desenvolver esses processos. E o que eu senti muito aí, tentando aplicar o que está no livro para esses diferentes cenários, é que o que está ali no livro é muito adequado para o que ele se propõe a fazer, mas quando a gente começa a mexer muito no cenário, nos objetivos e tudo mais, a gente tem dificuldade de aplicar exatamente aquela agenda e exatamente aquelas ferramentas que estão colocadas no livro. Por isso, estou desenvolvendo aí que eu tenho chamado de um método, né, de um sistema de design, né, que seja mais adaptável e mais expansivo que o livro. Baseado nas mesmas ideias do livro, como design thinking e a cultura ágil, obviamente baseado no próprio design sprint, né? Então, o que eu estou tentando é entregar para as pessoas, né, uma forma fácil e compreensível para que elas consigam planejar sprints, planejar processos de cocriação, né, com diferentes objetivos e que seja um sistema onde você lá na frente aprenda uma nova técnica, conheça uma nova ferramenta, que você possa trazer isso aqui para o seu bate-cinto, você possa trazer isso para a sua caixa de ferramenta, você possa acoplar isso nessa mentalidade, nessa forma de planejar e facilitar os processos. Eu estou chamando esse sistema de Unbox, né? E já tenho experimentado ele tanto em treinamentos quanto em laboratórios e até em determinados processos e tem tido uma boa resposta. Então, vai ser muito bom em algum momento poder trocar isso com vocês e ter o feedback para aprender com cada um de vocês mais e fazer com que essa metodologia, que os processos ágeis, que a cocriação possa passar a dar poder e prazer para os times dentro das mais diversas iniciativas e empresas. Convido você para participar aí dos processos e para experimentar a colaboração aí no seu ambiente de trabalho e ver como é que isso é poderoso e como é que a gente pode mudar a forma de fazer e principalmente chegar em resultados consistentes no tempo ágil que o mundo pede para a gente hoje. Sustentare Podcast.